Panema 259, chama para o centro Recife, em 128.35, alter 125.1. 128.35.25, ouro, favor, 2773, acione a identificação, Rui Proit de Duna, General no 013, reporte no ponto e da descida. Chave de descida, 2773. Isso para a Duna, o país, confirmando General no 013, Azul 2773. 2773, porém a última informação que recebendo da torre, havia uma chuva se aproximando da final, Azul 2773. Enter. 13283, chama centro Recife, 128.8, alterne 126.0. 228.260, com o centro agora, já 3283, obrigado. 3990, acione identificação dessa via, chegada POMED 1 para 2000 pés, QNH 1013. Oi, Duna, TAM 3290. TAM 3290, Duna, Capizol. Azul 2773, se possui referência com solo, desça para 1-7-00-PES, reporte visual com aeródromo. Afirmo, desce para 1700, já visual, azul 2773. Azul 2773, complete aproximação visual, chama a torre Salvador em 1-8-95. 1-8-95, obrigado. É 3290, autorizado final, e aliás, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportagem estabilizado, TAM 3290. Torre Salvador, Azul 2773, boa noite. Azul 2773, boa noite, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste ano 013. Continua a aproximação, Azul 2773. Azul 2773, avistado, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-6-0 grau, 0-5 nós. Informo pista molhada. Livre pouso, pistão 1-0, a chuva está aqui a 6 milhas na final, pistão 1-0, 2773. Azul 2773, grato pela informação. C290, a torre informa chuva na final, umas 6, meia dúzia milhas da cabeceira 1-0. Ciente, obrigado pela informação da 3290. Recepção localizador, tanto 3. 290 já está visual com a 10. Panther 290, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa noite, até daqui a pouco. Boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3290, recepção do ILS da 10, visual com a cabeceira. TAM 3290, informo chuva na final da 1-0, reportada pelo tráfego que pousou à frente. Autorizado, pouso, pista 1-0, vento no 5, 0 graus, 0 meia nós, informo pista 1, me dá uma olhada. Ciente da chuva, muito obrigado pela informação, TAM 3290. E o nosso pouso está autorizado na pista 10. Então 3290, solo 01, libera a direita, chame solo 121, decimal 1. Direita 121, 1, o TAM 3290. Motor Ritam 3290, a chuva está aqui na cabeceira 28, só durante a final não tem chuva não, está perfeita. Gente, Rio 3290, obrigada pela informação, entendido chuva na cabeceira 28. Isso, boa noite, obrigado. 2290, chame o som ali, 1-2 no decimal, né? Chamar. Lima 099 autorizado. Alinhar e decolar pistando 0, vento 110 graus 099. Autorizado, alinhar e decolar 110. Quem chegou na 099 decolado aos 16, chame o controle, 119 decimal 8 morro. 198, boa. Controle de Salvador, gol 1099. 1099, contato radar, subasia, sei da Arbo 1 para o nível 360. Diabo 1, 360, 099. Possibilidade de voar direto elétrico, 1099? Sim, voa elétrico, voa 1099. Elétrico, 1099. Tudo 099, suba e mantenha, nível 320. 320, tá? Nove, chama centro, Recife 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 1288 e 1260? Ah, afirmativa. Obrigado, boa noite, hein? Boa noite. Boa noite, TAM 3662, acione a identificação, desça via chegada BOMED 1 para 2000 pés, QNH 1014. TAM 3662, informa agora chuva leve no campo. Alicero 5, linha de decola da 10, vento 180 graus com 7 nó. A linha de decola, gol 1705. Então, 3662 estão estabilizados no alto do procedimento. Tomará, estabilizado sinal do X-3-0 para 3662. Decolada aos 3 Nation, controle 1 na decimal 8, bom voo. Boa noite. Está 3662 completado o procedimento, chama agora a torre, né? Frequência 118-95. Controle gol 1705 na sua escuta, cruzando 3000 pés. Gol 1705, contato radar na decolagem, submanter o nível 360 via saída Sango 1. Via saída, pode apurar Doclo? Leita, boa noite.